Entre reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Todas as terças-feiras, às 21 horas, na Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. Aqui além, há pessoas que mudaram o mundo. Nas mais diversas partes do globo e nas mais diversas áreas de intervenção. A Antena Web traz até si um breve retrato destes intervenientes. Desde o político ao desportista, do cientista ao literário, passando por tantas outras áreas. Biografia da Semana. Um programa a não perder, todas as quintas-feiras, às 19h, com Nuno Miguel. Aqui, na sua Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça à sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E nestas emissões do Musicália, de terças-feiras, trazemos-lhe sempre música cantada noutras línguas. E é por isso mesmo, por ser cantada noutras línguas, que tenho uma maior dificuldade, ou mesmo a capacidade nula de penetração no mercado musical português. Hoje vamos levar até si algumas parecenças, às vezes não tão evidentes, mas algumas parecenças entre música italiana e música romena. Já sabemos que linguisticamente, até porque são as duas línguas latinas, já sabemos que têm muitas, muitas parecenças. Se ouvir um italiano e um romeno a falar, bom, se os ouvir juntos, vai notar como é lógico diferenças. Mas se ouvir um romeno a falar, à partida vai pensar que poderá ser italiano. É verdade que já será mais difícil pensar que um italiano possa ser um romeno. Mas isso é porque nós estamos mais habituados a ouvir falar italiano do que romeno e, portanto, automaticamente transpomos aquilo que ouvimos mais para o italiano do que para o romeno. Daí que haja então essa. Senão seria o contrário. Senão quando ouvíssemos falar um romeno, associaríamos à Roménia. Quando ouvíssemos falar um italiano, associaríamos a mesma à Roménia. Hoje o que eu lhe vou trazer são músicas, são três de cada país. Vamos começar por uma italiana e uma romena. A música da Itália chama-se Sapore di sale, sapore di male. A música de Eva Kiss, da Roménia, chama-se In Italin. E é uma música que, apesar de ter um título aparentemente bem distinto do italiano, tem sonoridades parecidas. A música, essa música italiana é muito conhecida, mas de todas formas são músicas, são sonoridades parecidas. São culturas, aliás, muito próximas. E eram, inclusive, muito amigas, embora há uns tempos em Nápoles houve uma situação muito complicada com romenos que obrigou o Parlamento italiano a tomar medidas severas contra os desordeiros, ainda por cima, imigrantes, não é? Claro que os romenos foram diretamente atingidos, porque tinha acabado de acontecer um grande incidente com os romenos, mas cá está, é a mesma coisa que Portugal e Brasil. É mais ou menos isso, é quase como Portugal e Brasil. Se bem que o brasileiro é português, mas com o sotaque, e o romeno é mesmo romeno, não é propriamente italiano com o sotaque. Mas bom, sem mais delongas, vamos então escutar estas duas músicas, Sapore di sale, sapore di mare, e ainda In Italin, a música que nos traz Eva Kiss. Dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate. Diverso da qui, il tempo e i giorni che passano qui e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore. Ce la mezzi tocca Seminează privirea, dansul celor care iubesc. Dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, continuando neste interessante saltitar da música romena para a italiana, da italiana para a romena, vamos agora começar por uma música de Roménia. É de Stefan Ruska, e este sim tem influência russa, mas o tema que vamos ouvir é bem romeno, bem latino. Chama-se Zordezi e é uma música muito bonita. É uma balada da Roménia, tal como é a música de Ricardo Cocciante. A música chama-se Margherita. A diferença, e a grande diferença, aliás, entre romenos e italianos é que os italianos não têm qualquer influência russa. Já os romenos têm muita. Russa, enfim, soviética. Têm muita, muita influência. É a grande diferença entre estas duas culturas, estes dois países, estes dois povos. Mas mesmo assim, há muita coisa a uni-los. E isto está diretamente relacionado com as baladas que vamos escutar agora. Ou melhor, está vê-se muito na música estas semelhanças culturais, esta ligação, mesmo linguística, estas ligações vêm-se muito também através da música. E, portanto, estas duas baladas, Zordezi, de Stefan Ruska, e depois Margherita, de Ricardo Cocciante. Zordezi, cale nuvole, aminti, pierdute in Zordezi. Zordezi, drum prin roa, scăldat în zon de zi. Să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre din zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi s-o de zi. De alt glas, din alte zori de zi, zori de zi, date vouă, sub o pas, spre alte zori de zi. Să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre din o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi zor de zi. Printre stele e oale să aflu zor de zi. Zor de zi mi se șterg ca noaptea-n zori de zi. Să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre dintr-o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi. Prima che venga domani, e se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché il suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita ha un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na na na na na na na. Margherita è mia. Eis que chegamos ao final desta edição do Musicália, e nada melhor do que terminar com duas belas músicas para abanar um bocadinho, não é? Vamos, eu sei que está muito calor, não convém abanar muito, mas vá, um bocadinho. Suare Buona di Mignazza é a música que vamos ouvir de Stella Enace, é uma música da Roménia, mas antes vamos chegar com a musiquinha para dançar da vinda da Itália. Chama-se Bartali e é de Paolo Conte. Paolo Conte é um grande artista. Eu gosto especialmente de uma música chamada Chiara. É uma música muito bonita, já mais recente do que aquela que vamos ouvir agora, de Paolo Conte, é mais antiga. De todas formas, vamos escutar este Bartali para depois ficarmos com a música de Stella Enace e o tema Suare Buona. Aliás, Suare Buona di Mignazza é a música que vamos escutar. Aliás, são as duas músicas que vamos escutar e que vão encerrar mais uma edição do Musicália. Amanhã, se tudo correr bem, eu estarei de volta à mesma hora, 8:30 da noite, para mais uma edição do Musicália. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città, e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema, ci tu. Zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. piacere star qui sullo stradone, impolverato se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano, e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento. Appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taratata, arratata, tarara, arratata, arratata, arratata, taratata, arratata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu. Zarratata, soare bună dimineața, bună dimineața, hai, deschideți groapa și alungă ceața. Fătinace bune cu penderul, bine unde să te adune flutul și albine, iar vintele mai toală, pari da la la, fostea de mare, galbenă și grea. Și alungă ceața, soare.